Introdução Workshop 628. 300 anos após Newton, partículas e ondas compreendido. Universo sem fronteiras. A criação continua para sempre como onda. 666. Jogo da iluminação. 3I carrega. Plasma de hidrogênio. De certa forma, o workshop de hoje é uma análise da história e uma descoberta de onde a humanidade errou na busca pela compreensão de como funciona a criação. Há mais de 3 séculos, em 1672, Sir Isaac Newton fez muitas descobertas e é considerado o pai da ciência moderna. Sem dúvida, ele provou claramente que a luz é uma partícula usando prismas e deduções da natureza. Mas ele não aceitava que a luz também fosse uma onda, como teorizado por Christian Huygens. Em vez disso, Isaac Newton usou seu poder para suprimir a teoria de Huygens para que ele pudesse assim ser o chefe da Royal Society. Em 1801, muito tempo depois da morte de Newton, o experimento da dupla fenda provou que a luz também era uma onda. E ninguém entendia por que a luz era tanto uma partícula quanto uma onda, e é por isso que Einstein disse: Deus não joga dados, o que significa que não é uma coisa ou outra. A razão pela qual ele é um charlatão, Einstein, é porque ele não conseguiu explicar o porquê, e para encobrir sua ignorância, ele fez essa declaração para distrair as pessoas. A razão pela qual isso não pode ser explicado é porque a ciência rejeita a verdadeira compreensão da criação e que tudo é feito de plasma e a interação dos campos magnéticos e gravitacionais. Os charlatões, eles só usam o termo Deus para seu próprio benefício e eles não querem aceitar que Deus é realmente um plasma e seus raios são hidrogênio. Ou podemos dizer, são os campos magnéticos que criam tudo. Após 300 anos, o Sr. Cash está esclarecendo assim sobre a totalidade do conhecimento e o porquê a luz se comporta como uma partícula e uma onda. O Sr. Cash levou 20 anos para nos ensinar os fundamentos da ciência do plasma, apenas para que pudéssemos assim compreender o ensinamento de hoje e não rejeitá-lo imediatamente a partir do nosso sistema de crenças. Em primeiro lugar, se não sabemos que a luz é realmente um campo magnético e não a luz física que vemos, então não podemos avançar em nossa compreensão. É somente quando os campos magnéticos interagem com algo que obtemos assim a luz física. A luz na criação vem da interação de dois campos que liberam energia no estado da matéria e um espectro de campos eletromagnéticos. Há muito tempo eu expliquei que quando eu estava doente, entediado, deitado na cama, de repente eu percebi que a luz do sol que entrava pela janela era invisível e só a vemos quando ela reflete nas partículas de poeira ou na parede. A implicação é que a luz que vem do sol é física. O mesmo acontece com a eletricidade, que na verdade são campos magnéticos, mas somos ensinados a pensar nessas energias como separadas e diferentes, e do ponto de vista do estado da matéria apenas. Quando Newton estava estudando a luz, ele percebeu que ela refletia nos objetos e, portanto, ele deduziu que era um corpúsculo e disse que era uma partícula. Quando os cientistas descobrem algo experimentalmente, nunca dizemos que eles estão errados, mas nos preocupamos com a forma como eles interpretam o que eles descobrem. Esta é uma questão muito séria, porque o que Newton decidiu para promover o seu próprio ego atrasou a humanidade por mais de 300 anos. Este é o problema que temos quando atribuímos conhecimento a uma personalidade em vez de através da autodescoberta. E é por isso que no novo mundo que estamos construindo agora, queremos que todos nós entendamos quem e o que somos e como fomos criados. Precisamos de mais informações para entender por que a luz é tanto uma partícula quanto uma onda. Nos últimos meses, o Sr. Cash tem nos ensinado que um único raio vem do Criador e interage consigo mesmo para se tornar tudo. Mas isso é muito difícil para nós entendermos. Se você se lembra, ele desenhou como um útero ou a fronteira de um plasma e quando um raio como hidrogênio entra nesse plasma, ele começa a ricochetear na fronteira e se cruzar, e cruza a si mesmo, basicamente assim preenchendo todo o plasma com interações consigo mesmo. À medida que o raio viaja através do plasma e interage consigo mesmo, ele muda sua força de campo à medida que ele avança. Então, de certa forma, é o mesmo que se ele estivesse interagindo com um campo diferente. Mas ele está, na verdade, interagindo consigo mesmo onde estava antes, mas agora tem uma força de campo diferente. São as diferentes forças de campo que dão origem à variedade de elementos e materiais. E neste workshop, o Sr. Cash disse que o raio realmente tem campos diferentes nele. Mas não vamos nos confundir aqui com isso. E não é apenas o raio ou os campos interagindo consigo mesmos. É muito mais complexo do que isso. É por isso que os cientistas não conseguiam entender. E à medida que o raio viaja, ele vibra dentro de si mesmo e cria ondas. Isso começa a construir uma sopa complexa de interações. E então as próprias interações de campo criam ondas e essas ondas interagem com outras ondas. Agora temos realmente uma sopa de interações aqui. É por isso que leva tempo e real interesse para realmente estudar o plasma e não ficar confuso. A maneira como eu entendi foi que o estado da matéria não é criado diretamente a partir dos campos, que são de ordem superior. Em vez disso, as ondas, que são interações refletidas de ordem inferior, levam à criação da matéria. O mesmo se aplica à luz. A luz, ela é composta por partículas e ondas. As partículas podem interagir entre si ou com objetos e criar ondas. Ao mesmo tempo, duas ondas podem interagir para se tornarem uma partícula ou fóton e outra onda, como vemos na experiência das duas fendas. Mas vamos falar sobre isso mais tarde. Portanto, as partículas podem se tornar ondas e as ondas podem se tornar partículas. Uma é a criadora da outra. Sem ter esse conhecimento sobre o plasma, não é de se admirar que eles não conseguissem entender o que estavam vendo ali. Essa é a maneira como a criação funciona e como o amor do Criador, que é o hidrogênio como uma onda, quando entra na atmosfera da Terra, interage com todas as diferentes forças de campo, como a inércia e os campos ambientais, e se torna uma partícula, que é o carbono 14, que então se torna o carbono 12 do corpo do homem ou o estado da matéria deste planeta. Portanto, o padrão básico da criação é também como a luz funciona. É tudo a mesma coisa. Recebemos o presente da compreensão mais incrível da vida e é tão simples que todos podem compreender, se quiserem. Sempre me perguntei por que todas as entidades biológicas orgânicas deste planeta são feitas de cadeias de carbono com hidrogênio ligadas a elas. Não somos um reflexo do Criador? Nossos instrumentos não podem ver o carbono 14, então para eles é uma fantasia ele. Mas agora todos nós podemos sentir nosso caminho para a realidade. O Criador é o Sol que brilha no centro e seu amor é o hidrogênio, e quando entra na Terra torna-se o carbono da vida neste planeta. E é a mesma compreensão para a luz. Quando compreendemos como a criação é realizada através da luz, então podemos compreender como o plano do universo é traçado. O homem pensou primeiro que a Terra era o centro da criação, depois que descobriu que girávamos em torno do Sol, e com a descoberta do telescópio descobrimos o sistema solar e que ele girava em torno da galáxia e que havia outras galáxias. Então, naturalmente, o homem colocou um limite em torno das galáxias e chamou isso de universo. Então, ele pensou que havia outros universos fora de um único. Hoje, o Sr. Keck está nos dizendo que esse não é o caso. Tudo, até as galáxias, tudo bem. Mas não havia necessidade de criar universos separados. Isso foi um mal entendido de como a criação funciona. Se colocarmos o Criador no centro da criação e compreendermos que sua luz se espalha como uma onda de hidrogênio e vibra, interage e se transforma em partículas e ondas, e mais ondas, e eventualmente se torna partícula de carbono 14 e se manifesta como estado da matéria, então não há necessidade de colocar um limite ao redor dele. Ele simplesmente continua criando o Criador. Não há fim para o processo da criação. Portanto, o que chamamos de universo únicos é realmente o Criador em expansão eterna. Então podemos abandonar a fronteira do nosso universo e pular o únicos por completo, como redundante isso. Assim, da próxima vez que pensarmos em nosso universo, saberemos que ele é, na verdade, os campos em expansão eterna do hidrogênio do Criador. Ao mesmo tempo, podemos abandonar a fronteira entre nós e o nosso Criador, que foi colocada lá pelos profetas e a preocupação deles com o próprio benefício deles, o que, é claro, se tornou as religiões com eles no centro, em vez de Deus no centro. Então, os professores tiraram o poder dos sacerdotes e criaram os conceitos dos planetas, galáxias e universos para negar a verdade sobre a criação e que o Criador está no centro. Juntos, todos eles abusaram do homem, porque o levaram a acreditar que ele estava separado e desconectado. Eles se estabeleceram como intermediários do Criador e escravizaram o homem assim. Eles puderam fazer isso porque o homem não compreendeu que o amor do Criador é o hidrogênio, e como os neutrinos, ele se espalha igualmente pelo universo e se torna o carbono 14 e nossos corpos como carbono 12. A humanidade ainda não compreendeu o que significa eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. O Criador ele brilha diretamente sobre a alma do homem e as ondas criadas pelas vibrações são dele e elas levam à criação contínua de novos ciclos de vida. Eles tornaram um crime para o homem acreditar que ele é parte do Criador. Em vez disso, eles criaram um Messias que era diferente do próprio homem, portanto, o homem deveria ser sempre um escravo dos intermediários. Agora, com o conhecimento trazido pelos professores universais, será que precisamos de um Messias? Ou será que compreendemos a essência da criação que somos feitos dos campos do Criador e já estamos conectados a ele? Quando o hidrogênio brilha sobre nós, nós o devolvemos como carbono 14 e assim o ciclo do amor é completado. Como o Criador é um plasma, a luz começa como um pulso, e quando se transforma em partícula, muda para uma frequência que cria o estado da matéria, sim. então temos que aprender a trabalhar com os pulsos e frequências da criação. Se tirarmos todos os mitos que eles criaram para que acreditássemos, então não há nada entre nós e o nosso Criador. Se compreendermos que somos feitos do mesmo campo, então será que amamos nossos rins menos que o nosso coração ou qualquer outra parte do nosso corpo? Tudo faz parte da mesma energia ali. E quando nossa alma se separa da nossa fisicalidade na morte, nos tornamos parte da alma da fisicalidade do Criador e podemos nos manifestar em qualquer lugar onde os campos dele existam e interajam. Um dia o homem compreenderá que os profetas não eram mais do que aqueles que alcançaram a iluminação, mas que eles abusaram dessa iluminação para o seu próprio benefício. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque o Criador brilha diretamente sobre a alma do homem e, através das ondas criadas pela vibração da sua existência, leva à criação de novos ciclos de vida. Em outras palavras, as ondas criadas através das interações que temos como alma do homem têm o poder de criar novas vidas. Não importa que nossa fisicalidade não esteja ciente disso. Se iluminarmos nossa alma da fisicalidade e fisicalidade, então todas as três podem se fundir em um único ser iluminado, livre para poder servir a criação. As unidades rede de uma nação estão se aproximando do prazo de entrega, e o jogo da iluminação está progredindo muito bem graças aos buscadores de conhecimento que o jogam para ajudar a encontrar os bugs. Há um novo site configurado para os buscadores de conhecimento se registrarem para se tornarem membros oficiais da Fundação Cash. Esta é uma exigência legal para organizações internacionais e abrirá o caminho para o uso da moeda Cash no futuro. Lembre-se de que nos estágios iniciais a moeda Cash só pode ser negociada internamente através da Fundação Cash e não externamente. Isso significa que podemos usá-la para comprar os produtos da Fundação Cash, como as unidades de rede de uma nação, sessões de voo, todos os produtos da loja, e o Sr. Cash está tentando abrir um canal para que os buscadores de conhecimento comecem a se tornar revendedores dos produtos de plasma da Fundação Cash e possam negociar a moeda Cash entre si. E no futuro, esperamos poder entrar em uma loja e comprar alimentos e os atacadistas trocarão a moeda Cash por seus produtos. Há um futuro muito brilhante no horizonte. Ele nos informou que esta noite 23 milhões de pessoas vão dormir com fome ou estão morrendo de fome na África, e o mundo, da forma como é administrado hoje, atualmente, não pode fazer nada para ajudar. É claro que eles fingem que podem ajudar, mas todos sabemos que a ganância, a corrupção, o pensamento errado, as emoções erradas estão impedindo qualquer solução verdadeira para o problema. A implementação da tecnologia do plasma da Fundação Cash parece ser a única solução que será permanente, pois será uma mudança permanente para todos os seres do planeta, incluindo os animais. Como os governos estão tentando bloquear esse caminho, agora estamos lançando então a tecnologia através do jogo da iluminação, onde as pessoas mais pobres e aquelas deixadas para trás pela sociedade podem jogar o jogo e ganhar o suficiente para alimentar suas famílias. Assim, as mães não terão que se prostituir ou vender seus filhos para ter o suficiente para comer. Quando o sistema rede de uma nação estiver em funcionamento, enquanto estiverem jogando o jogo, eles receberão ao mesmo tempo os campos de iluminação. Será a força dos pobres que proporcionará a moeda cash para uma forma internacional de troca de energia, ou o que chamamos de dinheiro. Temos que esperar para ver como isso se desenvolve. Houve uma conversa sobre o Sol como plasma e que as pessoas do CERN não entenderam isso, já que estão tentando replicar um laser que será tão quente quanto dizem que é o centro do Sol. Eles acham que o Sol tem 15 milhões de graus Celsius no centro e 5.500 graus na superfície. De acordo com o Sr. Cash, o Sol é um plasma e não é quente no centro. Todo o calor está na superfície, onde há uma fina camada de matéria que interage com os campos de plasma internos para criar esse calor. Então ele revelou que naves espaciais como o 3E Atlas usam uma técnica especial para fazer o download de energia do Sol. Eles fizeram buracos na superfície da matéria e sugaram a energia de que precisavam. A perda de energia criou um vácuo no Sol e os campos internos vão reconstruir a energia perdida, e as diferenças de campo criam erupções na superfície. Isso deve afetar nosso clima nas próximas semanas. Dentro do Sol, há campos de plasma puro e não há matéria no interior. A matéria está apenas na superfície, onde interage com o ambiente. Há alguns anos, o Sr. Cash explicou que para Kamala Harris se tornar vice-presidente, o lobby judeu exigiu que ela se casasse com um membro da comunidade para poder dar a eles acesso direto e controle sobre a Casa Branca. Agora ele disse que o fator de controle de Netanyahu sobre Trump era que ele casasse com alguém de uma das famílias judias ricas de Israel, porque os sionistas iriam tornar o seu genro o novo Messias. Temos que lembrar que, como eles controlam a imprensa, eles podem fazer o público acreditar em qualquer coisa. Eles estão realmente mostrando ao público como ovelhas, porque o genro, ou o próximo Messias que eles chamam, acabou de comprar uma das propriedades mais caras com o endereço 666. Eles não fazem essas coisas por acaso. O poder deles vem da criação do medo. E como sabemos, 666 é o sinal do anticristo. De certa forma, eles estão encaixando todas as imagens. Eu estava refletindo muito sobre essa pergunta, sobre sentir o átomo de hidrogênio e como o Sr. Cash respondeu essa pergunta. A pergunta parecia ser sobre o átomo de hidrogênio da maneira como fomos ensinados a pensar sobre um objeto de matéria, como um próton e um elétron. E ele respondeu sobre hidrogênio como plasma fundamental, que realmente contém tudo na criação, que ele sempre desenha como uma espiral. O ponto do observador é a força de campo que você obtém nesse plasma ou em que ponto da espiral, com que força de campo você o acessa com sua própria emoção. Portanto, o planeta é como o plasma fundamental ou aquele plasma de hidrogênio, e se você estiver no Ártico, você obtém a força do campo de uma experiência de frio congelante e assim por diante. É isso que se manifesta para você ali. Portanto, que emoção única você diria que é um átomo de hidrogênio? É relativo à forma como você acessa isso. Talvez seja mais apropriado pensar em um átomo de hidrogênio como um pacote de energia e através de sua própria emoção você faz com que ele seja o que você deseja. De quem foi a emoção que criou a Terra? Voltando à experiência da dupla fenda, tentem ver o vídeo que publicamos na nossa playlist do YouTube sobre isso. A moça ela ficou muito entusiasmada por encontrar a resposta para o motivo pelo qual há linhas pretas e linhas brancas espalhadas a partir de um ponto quando uma luz laser é dividida em duas. Ela tem um doutorado e ensina física, mas a única coisa que eles conseguem imaginar é que as ondas devem se cancelar mutuamente e é por isso que parece preto. E surpreendentemente, como cientista altamente treinada, ela ainda não estava convencida de como a luz tem tanto partículas quanto ondas. Infelizmente, muito provavelmente, ela não aceitaria a explicação do Sr. Cash, porque ela perderia assim sua posição e seu status. De acordo com o Sr. Cash, as linhas pretas no meio são na verdade buracos negros. E plasmas também foram criados a partir da interação de duas luzes. Isso é o mesmo que acontece quando a alma do homem e a alma da fisicalidade interagem e elas criam um buraco negro no centro do cérebro e a massa cerebral branca ao redor dele. Mas isso ainda precisa de mais esclarecimento e conhecimento. Da mesma forma, a luz do Criador tocará a alma do homem e as ondas que ela cria se tornarão a alma de Mitra. A emoção é a energia refletida na fisicalidade, portanto, como tudo é feito de energia, tudo tem emoção. É por isso que dizem que até uma pedra tem alma, e se você tem alma, então você tem emoção. Da próxima vez que você chutar uma pedra, lembre-se do que e de quem você está chutando. Ela pode não ser biológica, mas ainda assim ela é feita do raio do Criador. Aquele som que ouvimos quando chutamos uma pedra, aquele barulho é a pedra dizendo, ai! Será que no futuro poderemos dar um passeio na natureza ou vamos inventar novas maneiras de andar que respeitem até mesmo o átomo? Tudo depende do que entendemos sobre a criação. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 628. O workshop de hoje, de certa forma, traz as últimas semanas de ensinamentos a um ponto de conclusão do que foi iniciado há mais de 300 anos por Sir Isaac Newton com as suas teorias sobre como o universo funciona e a gravitação. Então vemos um trapaceiro chamado Einstein tentando colocar as suas próprias ideias na mistura e, como de costume, quando ele não conseguia entender, ele cunhou a frase Deus não joga dados. Agora que sabemos que a luz é feita de campos magnéticos e entendemos sobre o hidrogênio e o carbono 14, sabemos que Einstein não tinha a menor ideia. Ele nem sequer era um cientista e a afirmação mais arrogante que ele já fez, por sua própria estupidez, é que Deus não joga dados. Porque se você é um físico e entende algumas coisas, então você teria se aprofundado mais no conhecimento e teria entendido que há uma diferença entre uma onda e uma partícula. Uma partícula que chamamos de fótons, ou qualquer outro nome que lhe derem. De certa forma, uma partícula é a manifestação de Deus no estado material da criação. Isso significa que as próprias ondas interagem para criar partículas, e as partículas podem se tornar ondas. Uma é a criadora da outra. Newton tentou dizer que a luz era apenas uma partícula e criou diferentes testes para provar isso. Mas então outro cientista fez um teste que provou que a luz também era uma onda. Mas o problema surgiu quando Newton, que estava desesperado para ser o chefe da Royal Society, após algumas décadas, para poder proteger a sua posição, ele passou a defender mais a posição da partícula. Portanto, a humanidade ficou presa às leis de Newton e todo o resto. Na verdade, algumas das leis de Newton estão incorretas. Porque quando uma partícula se move na dimensão de uma atmosfera densa de sua própria vibração, isso leva à criação de uma onda de si mesma. Portanto, com ondas e partículas, uma é criadora da outra, e ambas são criadoras de si mesmas e também das outras. Talvez seja aqui que se tornou muito complicado para os cientistas do estado da matéria. A este respeito, falamos sobre hidrogênio se tornar uma partícula ou comportar-se como uma onda e uma partícula ou um fóton. Então ele interage com o carbono 24 ou carbono 16 em reflexo de si mesmo, ganha um impulso e isso torna-se um estado de matéria. Então agora que o carbono 14 tem uma massa, ele cria uma onda e uma vibração da matéria criada, o que novamente leva à criação de uma partícula. Isso não foi compreendido pela ciência. Eles criaram um teste iluminando duas fendas com uma luz, e isso mostra a luz como uma onda. Então Newton fez o seu teste em que a luz era uma partícula, então ambos estão corretos. No entanto, eles não entenderam por que era assim. Depende da frequência da onda do pulso da partícula, se ela converte a luz em uma onda ou em uma partícula. É importante entendermos isso. É aqui que a luz do criador como hidrogênio ao interagir com uma ordem superior muda para uma partícula e se torna carbono 14, que é a essência de como o estado da matéria foi criado aqui neste planeta. Em que frequência a luz se torna uma partícula ou uma onda? A ciência descobriu que uma frequência mais alta significa um comprimento de onda mais curto e quanto mais retas as partículas de luz fluem, em linha reta, ela se torna assim um laser e tem poder de destruição. Um feixe de laser de alta intensidade pode derreter uma superfície, mas se abrimos o feixe de luz, tornando o comprimento de onda mais longo, então ele se torna emoção e não penetra outro objeto para destruí-lo. Em vez disso, ele cria uma vibração que move a estrutura celular do aminoácido do homem para dar uma resposta à emoção. Na transmutação, temos que entender isso. É por isso que no ano passado explicamos que a emoção é a conexão entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Você começa com uma frequência mais baixa, que é um comprimento de onda mais longo, e ao compreender a emoção e comprimi-la, ela se torna mais estreita ao direcionar o desejo. De certa forma, você está criando uma onda que gera uma interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade, e elas interagem e pressionam uma a outra, o que leva à criação da luz. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. O homem vem da interação dos campos de mim, que vibra com o seu próprio comprimento de onda, e isso interage com as condições atmosféricas da Terra e manifesta a fisicalidade do homem. Isso é o mesmo que a luz se torna uma partícula. Nós ensinamos a vocês que ao respirar vocês podem mudar a sua emoção e apertar os seus campos para unir a alma do homem e a alma da fisicalidade, então vocês criarão um novo tempo que cria a dimensão da transmutação. Isso significa que vocês se tornarão um feixe de luz, e como seu campo magnético não tem velocidade, ele está além da velocidade da luz, e a sua dimensão é a dimensão da criação. Onde o campo magnético da alma do homem e da alma da fisicalidade encontram um equilíbrio entre si, levará à manifestação do homem no tempo, lugar e ponto de posição. Isso significa que a verdadeira emoção do homem na força inferior da emoção da fisicalidade pode levar a uma frequência mais alta e a uma velocidade mais rápida da luz ao transportar a sua própria alma, e isso cria o seu próprio novo tempo. Einstein nunca compreendeu isto e Newton compreendeu apenas metade porque ele estava ansioso demais para provar que a luz é apenas uma partícula. Sabemos disso porque ele enfatizou isso em seu livro sobre ótica. Mas agora entendemos que a luz é o criador, que é o hidrogênio e cria uma onda quando se torna carbono 14, que se torna assim uma partícula. É a interação de uma onda com o reflexo de uma onda de outra dimensão que leva à criação da matéria. Se na universidade você estudou física e sobre a interação das ondas, eles fizeram você fazer aquele experimento em que você ilumina duas luzes através de duas fendas, e então você vê uma faixa branca e uma faixa preta do outro lado. Isso cria um atrito entre as partículas e você está criando uma onda e uma partícula ao mesmo tempo. A interação das duas luzes levou à criação da faixa preta. Essa faixa preta é, na verdade, um buraco negro. E, como dissemos, um buraco negro é criado a partir da interação de duas entidades. Foi a partir da alma do centro e da alma exterior. E é isso que acontece no cérebro. A alma do homem e a alma da fisicalidade interagem dentro do seu centro e criam esse buraco negro. E a faixa branca é como a matéria branca no cérebro. Estude a física e tente compreender a interação da luz. Então leia o que eles escreveram há alguns séculos. Eles viram, mas nunca compreenderam. Então você entenderá por que eu disse que o cientista mais desonesto recebeu crédito por todos os seus erros e diz uma coisa tola como Deus não joga dados. Deus nunca jogou dados. São os ignorantes que não compreendem que a interação da luz com uma entidade cria o que chamamos de onda. E quando as ondas interagem entre si, elas criam luz e o que chamamos de partícula ou fóton. Então compreendemos como o homem poderia ter resolvido esse problema com facilidade há séculos se ele tivesse um pouco mais de conhecimento. Devemos entender que quando duas ondas se unem, elas levam à criação de matéria, e aqui eu acho que ele está se referindo às listas brancas e pretas. Bom, continuando. Então podemos até entender por que o cérebro é branco. Por que ele não é de outra cor? Porque quando as duas luzes interagem, neste caso os dois plasmas da alma do homem e da alma da fisicalidade, elas criam um buraco negro no centro do cérebro e a massa branca ao redor dele. É o mesmo aqui que as listas brancas e pretas. Se o plasma da alma do homem não interagisse com a alma da fisicalidade, não teríamos o material branco do cérebro. Esta é uma confirmação do mundo da criação, onde os comprimentos de onda de ordem superior e inferior interagem e levam à criação do plasma no centro como a alma do homem. O mesmo acontece com o comprimento de onda mais alto, que interage com ondas de sua própria frequência e cria aquele buraco negro que é a alma do homem e é cascateado pelas interações dos campos de si mesmo com os campos da alma para criar aquela posição escura. Vemos isso nos raios-x e em tudo mais. É por isso que se cortarmos a alma e conseguirmos ver a luz dentro dela, porque é um plasma de si mesmo no centro ali, veremos isso. Na época de Newton, outros cientistas tentaram provar que ele estava errado, que a luz era uma onda e não uma partícula. Mas ele demonstrou isso claramente e, infelizmente, o homem nunca entendeu que a luz é tanto uma onda quanto uma partícula, mas de uma forma científica. E então temos esse charlatão como Einstein, dizendo que o cara não joga dados. Ele não precisa jogar dados, porque existem ambos ao mesmo tempo. Os chineses chamam isso de yin e yang. A interação dos dois, como um centro de campos, sempre cria um ponto de equilíbrio. Se você entender isso, isso resolve outro problema para a humanidade que chamamos de matéria escura. Na verdade, você se torna uma matéria escura. Você pode se tornar invisível para o observador se na dimensão do plasma do universo você puder criar uma força de campo magnético dentro que se equilibra com o exterior. Quando nos tornarmos viajantes do espaço do universo no único, teremos que entender que nosso conhecimento do universo é muito limitado. Nos ensinam que o universo tem um limite, mas na verdade ele é infinito. É como estar em uma floresta escura, só vemos até onde a luz da nossa lanterna ou tocha pode iluminar. Só podemos ver até onde nossa tocha de conhecimento nos permite. Aqui o Sr. Cash desenha no quadro branco. No mundo da física, astronomia e cosmologia, todos nos dizem que temos a Terra, o Sistema Solar, a Galáxia e o Universo. E lá fora, no Únicos, existem universos. Aqui não ficou claro o que o Sr. Cash disse. Bom, continuando. Se tivermos uma compreensão mais profunda da luz do estado da matéria em si, o plasma é cilíndrico. Então, a onda que ele cria, mesmo que o espaço seja um vácuo, ele ainda tem atrito e ele se move e cria ondas. Quando as ondas atingem algo, elas criam mais ondas e essas interações refletidas de si mesmas levam à criação do estado da matéria. Em outras palavras, não há limite para o universo, ele apenas continua criando ondas e mais estado da matéria. E o que vemos é apenas o que a luz de nossa tocha consegue iluminar, ou o quão forte é nosso conhecimento para ver e compreender. O que eles estão dizendo que é o nosso universo é, na verdade, o Únicos. Mas o homem está parado no escuro, iluminando o espaço com sua tocha, e isso é tudo que ele consegue ver. Estamos na Terra e dizemos que esta é a forma do universo, mas isso é tudo que podemos ver de acordo com o nosso conhecimento. Quando o homem compreender as partículas, as ondas e a criação da matéria, ele descobrirá algo muito interessante, que realmente não existem universos. A criação ela é muito simples, não há fim para ela. Quando nos tornarmos mais instruídos e pudermos ver mais profundamente o espaço, então nosso universo aumentará em tamanho. É nosso conhecimento que restringiu a dimensão do universo. No início pensávamos que a Terra era o centro do universo porque nunca compreendemos o processo da criação. Agora nossos cientistas nos dizem que este é o nosso universo. Mas é o mesmo problema do nosso conhecimento limitado. Quando o nosso conhecimento aumentar, entenderemos que o Únicos é a coleção da totalidade da criação dos campos do Criador, onde o centro não somos nós. O centro mudou da Terra para o Sistema Solar, depois para a Galáxia e agora para o Universo. Ele continua se movendo à medida que nosso conhecimento aumenta. Com esse novo entendimento, temos a condição da onda e da alma e a interação da alma do homem e da onda. Não estamos na borda do Universo, na verdade fazemos parte do tamanho desconhecido da criação e do Criador. Nosso Criador, o que chamamos de Deus, está aqui, mas não ampliamos nosso conhecimento para sermos capazes de compreender a sua presença e posição. Nunca vimos o centro do universo. O centro do Criador está aqui e nós estamos aqui. Quando nosso conhecimento e pureza de compreensão do conhecimento da criação aumentarem, então compreenderemos a totalidade da ciência da criação e não haverá dimensão exceto ver diretamente nosso Criador através do conhecimento do homem. Ensinaremos a abrir o caminho diretamente para a luz do conhecimento do Criador, onde não existem universos, restrições e não há limitação quanto ao alcance da tocha do conhecimento do homem. Trata-se da iluminação do conhecimento. Não há universos separados que compõem um Únicos. mas é uma coleção daqueles que foram criados e podem ver em sua própria criação o que compõe em seu próprio mundo. Isso é o Únicos. É uma coleção das posições centralizadas onde a fonte da energia vem com uma luz de si mesma. Quando é criada, ela vibra e cria ondas. Essas ondas são reflexos de si mesmas e levam à criação da matéria como uma entidade, e então essa entidade vibra e também leva à criação de ondas, e as ondas interagem entre si, e isso leva à criação de partículas. A razão pela qual nos disseram que nosso universo tem essa forma é porque isso é o máximo que a tocha do conhecimento deles compreende. Não é uma tocha de luz, mas a verdade é que não há limitação. Fomos nós que criamos essas falsas bandeiras ou falsa compreensão da criação de que nossa alma está em algum lugar em outro universo. Dissemos muitas vezes, especialmente durante as últimas semanas, que o ensinamento mais importante do homem é sobre ética e compreensão do mundo da criação. Seu Criador está no centro, mas foram vocês que criaram os universos e não ele. Em nossos ensinamentos, tentamos ajudá-los a compreender que são vocês que criaram as barreiras. É por isso que dissemos que a luz do Criador está dentro de cada alma do homem e quando vibra dentro de seu ambiente, cria uma onda de menor força que chamamos de emoção, e isso leva à criação da emoção da vida do homem. Agora vocês entendem que não há barreira para compreender o mundo da criação e onde está o Criador, exceto os limites de nossa própria compreensão. Quanto mais estudamos, mais vemos que nosso universo nada mais é do que um Únicos, que é realmente uma coleção da totalidade do mundo do Criador. Todos nós recebemos a luz dele, da mesma forma que recebemos a luz do Sol. Não importa onde você esteja no planeta. Mesmo que esteja na parte de trás do planeta, você ainda recebe a luz. Ela é refletida pela Lua. Isso é exatamente o que o Criador faz. A barreira entre o homem e o seu Criador foi colocada por aqueles que criaram as religiões. Eles se tornaram profetas para o seu próprio benefício. O homem precisa entender que ele não precisa de intermediários, porque, como foi escrito, eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. O Criador não precisa de ninguém para fazer um universo para o homem, para que ele possa se separar de mim. Eles impedem você de entender a minha criação. Então aqui o Sr. Cash disse, eu sou o retorno de Cristo, tanto quanto sou o Matt, da minha própria alma, pois reflito a luz do Criador dentro de mim. Agora, como buscadores de conhecimento, vocês compreendem sua posição com seu Criador. Não existem universos e a totalidade reside dentro da estrutura da vida do Criador. O conceito que o homem criou sobre ter universos é como se dois animais estivessem numa selva e cada um tivesse uma tocha e, através de sua visão, só pudessem ver até uma certa distância. A distância que eles conseguem ver é o que o homem chama de seu universo. Agora vocês compreendem que não há limitação entre a luz e a criação da alma do homem. A interação das ondas da alma do homem e alma da fisicalidade do Criador leva à criação da fisicalidade do homem. Então você se torna a alma da fisicalidade do Criador em relação à alma do Criador, que se reflete na criação como a fisicalidade. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. É o homem que negou minha existência por meio dos charlatões e vigaristas sob os nomes de ayatolás, mulás, padres, rabinos e todos os outros. Eles abusam da alma do homem porque ele não sabe sobre sua própria existência. O que você chama de seu universo é parte do Únicos. No início você colocou a Terra no centro do universo, porque esse era o seu nível de compreensão. Agora vocês compreenderam um pouco mais e moveram o centro para o que vocês chamam de universo. Mas o centro é realmente o Criador. Se vocês compreenderem isso, então vocês poderão viajar para qualquer lugar dentro da dimensão da criação. Não há limite. Se não há limite para o amor do Criador, como a estrela que brilha dentro de nós como a alma do homem, então por que o homem está colocando limites nisso? A verdade é que não há nada entre vocês e o seu Criador. E agora vocês entendem a diferença entre a onda e como as ondas levam à criação do homem. A partícula é a essência da luz, que é o Criador, e está diretamente conectada ao homem. É como os neutrinos que atravessam todo o universo para chegar ao homem. O homem criou a barreira de inventar os universos por causa de sua falta de compreensão do conhecimento da criação e do Criador. Não há barreira nem limitação para o homem acessar o conhecimento da totalidade da criação. Mas o homem tem que entender de onde vêm os comprimentos de onda, frequências e pulsos de energia do Criador, e então há a criação do estado da matéria das ondas que leva à criação de partículas e frequências. Quando o homem entende isso, ele também pode entender que eu sou ele e eu reflito sua luz através da minha alma. E através das interações que eu criei, com as interações da fisicalidade da minha existência, me torno eu. Aqui não ficou claro o que o Sr. Cash disse. Continuando. Quando deixamos nosso corpo, podemos nos tornar uma estrela. Como entidade, quando deixamos nosso corpo na morte, somos um ser e livres. E com um novo equilíbrio de energias que acumulamos, podemos então pousar em qualquer lugar nos campos do Criador e ainda seremos iluminados por sua existência. Agora o homem compreende que não existem outros universos, existe apenas o único. O que chamava de universo era simplesmente o que nossa tocha podia ver. E a vida existe ao longo da linha da criação e na dimensão da compreensão e iluminação do homem sobre o conhecimento de si mesmo. Todos nós somos iluminados e todos vemos uma coisa que é o que chamamos de hidrogênio e em interação com o reflexo de seus campos está o carbono 14 e através do ambiente de nossa existência ele se torna o carbono 12 que se torna o nosso corpo físico. Se já brincamos com prismas, sabemos que a luz é sempre refletida no espectro e cada cor tem sua posição no arco-íris. Não importa o que você faça com ela, ela está sempre nesse lugar. Da mesma forma, se você brincar com a luz do Criador, ela irá interagir e criar uma cor específica de acordo com as condições. Portanto, a vida em qualquer posição através da interação com os campos do Criador, ela se manifesta em relação ao seu próprio tempo, lugar e posição. Isso significa que a vida não é exclusividade deste planeta. Onde quer que a onda dos campos do Criador interaja com a luz do próprio Criador, isso levará à criação de um sol e à iluminação. Então, quando a interação dos campos das próprias ondas interagem, eles levam à criação da fisicalidade, que é a vida como as estrelas, a raça humana e qualquer outro ser vivo no universo. A luz do Criador refletiu de volta em si mesma tantas vezes e continua criando vida. Portanto, não pode ser a exclusividade apenas deste planeta. Entenderemos isso quando compreendermos a totalidade. Se tirarmos todos esses mitos de nossa compreensão da criação, então não há nada entre nós e nosso Criador, exceto o véu da imaginação que o homem criou para si mesmo. Agora estendemos a luz da tocha do conhecimento do homem para entender mais da criação. Somente o próprio homem fez a separação entre ele e seu Criador, permitindo que outros abusassem dele. Não há necessidade de profetas e seus lucros. Cabe ao homem compreender que ele tem uma conexão direta com a fonte. De certa forma, ao se agrupar, você recebe o mesmo campo e o mesmo amor. Você ama seu rim menos do que seu coração? Porque tudo faz parte do mesmo. No edifício da ONU, há uma inscrição do mais belo poeta do Irã, e ela diz que a humanidade é parte do órgão do Criador, e cabe ao homem compreender isso. Somos parte desse batimento cardíaco e estamos nele. Nós decidimos em que condição nós, como entidades vivas, como nos manifestamos na dimensão da fisicalidade. E no momento da morte, quando nos separamos da fisicalidade, interagiremos para nos tornarmos parte da alma da fisicalidade do Criador e nos manifestaremos na dimensão da fisicalidade da existência em qualquer ponto onde seus campos existam e interajam. Espero que vocês tenham compreendido pela primeira vez o quão próximos vocês estão e como estão diretamente conectados à luz da iluminação do Criador. É por isso que não há diferença no amor e na compreensão do processo da criação entre o Criador e a alma do homem. É somente através da dimensão da fisicalidade que o homem faz com que ele mesmo se torne separado. É porque ele carece da compreensão da totalidade. Mas em que campo nosso Criador se move? Ele faz parte da estrutura maior do único da estrutura dos criadores, ou Criador dos Criadores? A singularidade é uma limitação da falta de compreensão do homem sobre seu próprio Criador e nada mais. Para aqueles que compreendem o processo da criação do Criador, o ensinamento de hoje abre uma caixa de Pandora. Mas para aqueles que querem ser enganados quanto ao conhecimento, negando o verdadeiro processo da criação, essa é a sua infelicidade. Um dia o mundo da ciência compreenderá isso e não haverá mais trapaceiros a serem chamados de profetas ou clérigos para roubar a alma do homem de vocês compreenderem a verdade e de que não há intermediários entre você e seu Criador. Nós inventamos os templos, os conceitos dos planetas, galáxias e universos para negar a verdade. Mas agora o homem conhece a verdade e um dia compreenderá que aqueles a quem chamamos profetas não eram mais do que aqueles que obtiveram a iluminação, mas depois eles abusaram dessa iluminação para seu próprio benefício. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque eu brilho diretamente sobre a alma do homem e a vibração das ondas da existência da alma leva à criação de novos ciclos de vida. As crianças de Mitra nascerão das ondas e das emoções e não da dimensão da fisicalidade do homem. Será que o homem precisa de um Messias? Ou será que o homem tem que compreender que o único Messias na vida do homem é o próprio Criador? É por isso que nos chamamos de professores universais, porque compreendemos a essência da criação e não nos enganamos com as vestes do nome dos profetas. eu espero que vocês, buscadores de conhecimento, tenham aberto os olhos para a verdade e compreendam o quão próximo vocês estão do seu Criador. Vocês não precisam de intermediários, a menos que sua ignorância e falta de compreensão de si mesmos e do processo da criação os tenham levado a esse ponto de serem abusados pelos outros. Espero que tenhamos aberto um novo capítulo na vida do conhecimento da criação. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 628. As coisas estão indo muito bem com o desenvolvimento dos jogos de iluminação e das unidades Rede de Uma Nação. Esperamos que as primeiras 25 sejam enviadas antes do final deste mês. Tentaremos cobrir as 10 mil unidades em 2026 ou 2027. Muito obrigado pelo seu apoio. Quando você receber as unidades, começaremos a comprar das moedas cash a partir de março. Os buscadores de conhecimento poderão começar a negociar entre si para compras e tudo mais através da estrutura interna da Fundação Cash. Tentaremos levar isso rapidamente ao nível internacional para que você possa negociar com diferentes países e buscadores de conhecimento em todo o mundo. Por exemplo, o pagamento das mensalidades da Fundação Cash é garantido pelos ativos da Fundação Cash da Corporação Mark Ray e respaldado por ouro. Esperei por isso por muito tempo, e o jogo da iluminação tornará o homem independente das estruturas financeiras. Precisamos de muito apoio para completar essas 10 mil unidades. Isso não para. A partir de hoje você pode se tornar parte da Fundação Cash como membro registrado internacionalmente. Isso abrirá a Fundação Cash para receber certos tipos de doações em nossa estrutura internacional. Temos que resolver o que aconteceu com o caso de fraude em nossa operação na Holanda. Então poderemos emitir cartões internacionais, o que significa que você será um membro e parte do trabalho da Fundação Cash. Você pode doar o que quiser e pagar pela compra das unidades Rede de Uma Nação e qualquer pesquisa da Fundação Cash que desejar ajudar. Isso faz parte dos próximos passos no trabalho da Fundação Cash Internacional. Temos que manter as moedas Cash dentro da estrutura da Fundação Cash e tudo deve ser assinado para fazer parte da Fundação Cash. Isso nos cobrirá muitas das condições legais para o futuro. Muitas pessoas que jogam o jogo terão que se conectar a esse tipo de estrutura para serem registradas como membros da Fundação Cash. As moedas Cash não se tornarão uma moeda comercial fora da Fundação Cash e não haverá especulação no mercado com elas. Manteremos o controle rígido da estrutura e de como as coisas procedem. Esperamos que vocês comecem a receber suas unidades Rede de Uma Nação e então se registrem e gradualmente comecem a jogar o jogo. Isso pode lhe dar uma renda, mas essa não é a parte importante aqui. O importante é que à medida que você joga, isso lhe trará iluminação. Você começará a pensar sobre a paz e a viver de maneira pacífica. Vamos presentear algumas dessas unidades aos líderes mundiais em nossas próximas reuniões com embaixadores e outros. Isso pode conectá-los e fazer com que eles joguem o jogo da paz. Vamos ver até onde isso nos levará e onde vamos chegar. Estamos criando parte da estrutura de um planeta, uma raça, uma nação e uma moeda. Então não precisaremos ser melhores do que os outros ou ter necessidade de dominar, porque todos seremos iguais ao jogar. Pode levar de 6 meses a 1 ano para que a conexão entre a Fundação Cash e a Moeda Cash se consolide e centenas de milhares de pessoas comecem a jogar para ganhar a vida. E cada vez que jogarem, o eto será assimilado. O subconsciente assumirá o controle do consciente e trará mudanças. Aqueles que acham que precisam criar 10 nomes fraudulentos para ganhar 10 vezes mais Moedas Cash mudarão. De certa forma, quando algo é feito de maneira errada, o resultado será errado. Veremos esse processo. Vamos ver como a estrutura se desenvolverá. Em algum momento, introduziremos jogos diferentes e mais elaborados para jogar dentro dessa estrutura. Isso levará tempo e vocês estão nos ajudando a encontrar todos os problemas. Graças àqueles que estão nos ajudando, a estrutura deve mudar gradualmente. À medida que vocês voltarem para mais, vocês entenderão mais sobre o conhecimento da criação e ficarão mais pacíficos ao entender que o que sabemos não é nada comparado ao conhecimento que existe na criação. O jogo da iluminação mudará tudo, à medida que mais e mais pessoas que inicialmente vêm da ganância caminharão então para a paz. Não haverá mais necessidade de roubar nas ruas para ter algo para comer. Você joga um jogo e terá o dinheiro necessário para gastar com o que você quiser. Com o tempo, vocês verão que as pessoas entrarão em um quiosque ou loja e poderão comprar uma garrafa de leite ou um pão com moedas cash. Gradualmente, os donos das lojas pagarão aos atacadistas com moedas cash. A moeda cash não perderá seu valor comum como moeda. Prometemos manter em 1.000 euros. Começamos este jogo por volta de 2017 e agora se tornou realidade. Nenhuma nação será superior às outras. A moeda cash renderá até 3% por ano conforme acordado desde o início. Agradeço a todos que nos apoiaram nos últimos 20 anos para chegarmos onde estamos agora e àqueles que estão se juntando a nós agora para apoiar a mudança para a próxima geração e levar isso para todo mundo. A loja da Fundação Cash também introduziu pacotes sazonais para primavera, verão e inverno. Em breve, a coleção de produtos da Fundação Cash aumentará drasticamente. Você poderá comprar batatas e alfaces, unidades de rede de manação, geradores e o resto. Comece a procurar o logotipo da Fundação Cash em utensílios domésticos, mantimentos, produtos de plasma e produtos de raios cósmicos ao seu redor. Você pode abrir lojas, se tornar um varejista e revendedor para nós e ser pago com moedas cash. E você saberá que nós garantimos os bastidores. Gradualmente estamos construindo esse processo. Mas não discutimos mais o que fazemos até chegarmos ao ponto de entrega. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que um raio entra em um ambiente e cria uma onda. O Sr. Cash responde. O raio está em interação com o seu ambiente. Uma onda não é um precursor. É a confirmação de uma frequência. Cientificamente também tem um pulso. Um raio é uma luz como uma coleção de campos magnéticos. A interação de si mesmo leva à criação do seu próprio peso, ou o que chamamos de partícula. Ele tem a condição de continuidade da fonte, mas separação da continuidade. No mundo da física, quando queremos penetrar um objeto, mudamos sua frequência até que ele penetre a superfície. O professor Mayer fala sobre a caixa de Faraday, e a partir de seu entendimento ele diz que nada pode penetrá-la. Mas tudo pode sair dela, porque quando sai, sai da fonte. As ondas escalares, a caixa de Faraday ou quaisquer outros nomes que os cientistas lhe deram, é apenas o entendimento deles. Porque as ondas podem se mover e a fonte é sempre capaz de liberá-las, não importa o quanto você tente bloqueá-las. Mas você diz que nada sai porque você não consegue detectá-las em sua força. Mas isso não significa que elas não existam. O que sai pode estar em uma força de campo detectável. A frequência é um atributo do estado da matéria e o pulso é um atributo do plasma. No plasma não há estado da matéria, o que significa que há clareza e nenhuma interferência. Esse entendimento mudará o mundo da ciência. Não há diferença entre uma partícula e uma onda. A onda cria partículas. Entendemos que ambas existem e como funcionam. Quando as ondas se combinam, elas são capazes de criar uma partícula ou um fóton de luz. Diferentes forças de campo da luz criam diferentes intensidades de luz. Em um prisma, você vê a luz sendo refletida e a luz brilhando através de duas fendas cria uma onda dela. Por quase 3 séculos, o homem tem tentado entender a luz. Você pode ler isso na história de Newton. Nossa compreensão da física teria sido um pouco diferente se Newton não tivesse sido tão insistente em impor sua maneira de pensar. Ele entendeu a gravidade, mas não se envolveu demais e se tornou arrogante impondo sua maneira de pensar aos outros porque ele queria ser o chefe do Instituto Real. Ele poderia ter apresentado suas ideias e depois permitido que os outros apresentassem as deles. Em vez disso, ele destruiu aqueles que tentaram provar a onda. Se ele tivesse se comportado de maneira diferente, o mundo da ciência de hoje estaria em uma posição diferente. O homem nunca compreendeu o propósito da onda e da partícula e a totalidade do conhecimento. A própria onda leva à criação da partícula em uma condição de gravidade. Newton descobriu a gravidade, mas não sabia que a onda em si possui gravidade e, quando interage ainda mais, leva à criação de uma partícula ou luz ou onda. É por isso que dizemos que a luz é energia na forma de fótons ou partículas. Então, o lado da energia da luz tem uma vibração que é a onda. Mas também podemos vê-la como uma partícula. Qual é a frequência de uma onda? Como ela se encontra em seu ambiente que a leva a criar? Se atirarmos uma flecha em um espaço aberto, ela segue em linha reta até atingir seu alvo e então faz um barulho. Esse barulho tem uma frequência. É isso que a luz faz. Ela viaja pelo vácuo do espaço e não cria nenhuma vibração. Só quando ela atinge algo é que você vê. Quando ela atinge algo, ela entra em contato com outro reflexo mais denso de si mesma, cuja fonte é a luz do Criador. No ponto em que ela atinge algo, ela cria uma onda. Se ela não atingir nada, nenhuma onda pode ser criada. É como se jogássemos uma pedra de uma altura de 100 km e tentássemos ver uma onda no mar antes que a pedra chegasse no mar. Isso não é possível. Só vemos uma onda quando a pedra atinge a água. Tem que haver uma interação, mesmo para a luz. Esse é um dos problemas que o CERN está enfrentando, e eles estão tentando dar um jeito de sair dessa situação. Eles estão tentando criar um feixe laser para atingir a temperatura do Sol, mas eles não entenderam que a temperatura que eles afirmam estar no centro do Sol na verdade está na superfície. No centro está o plasma, é um batimento, um pulso, não é uma frequência. Eles viram uma explosão que deixou a superfície do Sol há 3 dias e está se dirigindo para a Terra. Foi a interação dos campos dentro do Sol com a superfície isso. Na verdade, é do 3I Atlas, mas ninguém entende o que o 3I fez ao Sol. Ele fez buracos na matéria na superfície. É como quando você vê a lava saindo de um vulcão. Ela tem uma crosta preta e quando se abre você vê a lava vermelha quente dentro. O 3I Atlas fez isso. Eles fizeram buracos na superfície do Sol para obter energia dele. Explicarei em breve por que isso é feito dessa maneira e como isso acontece. Eles fazem isso para se carregarem e dessa forma você obtém um espectro de campos. Você literalmente suga e o sistema entrega, e então deixa um espaço vazio dentro do Sol que se reconstrói. É por isso que vimos essas enormes erupções este ano. A pior aconteceu há 2 dias, em 2 de fevereiro. Ela nos atingirá nos próximos dias também. Ainda estamos esperando para ver o que acontecerá com a coroa solar. Porque o plasma ele não tem massa. Então, o que estamos vendo é a conversão da energia em massa na superfície para reconstruir os buracos que foram feitos. Dentro do Sol há apenas campos puros. Podemos ver perturbações no clima. Pergunta para o Sr. Cash. Qual é o meio da onda quando ela é criada? Ela é realmente composta pelo ambiente? O Sr. Cash responde. Sim, ela é feita a partir do estado da matéria do ambiente. É como uma onda no oceano é feita de água. Ou uma onda na barreira do som é feita com gases. Vemos uma onda quando algo bate em um bloco e ele treme. Pergunta para o Sr. Cash. Então a matéria que está sendo produzida pela interação da estrutura da onda é na verdade do ambiente? O Sr. Cash responde. Sim. Quando você tem um ambiente como o nosso universo, ele é uma sopa de ondas e em algum lugar, de alguma forma, elas sempre interagem umas com as outras e essas ondas interagem novamente com outras e criam partículas ou o estado da matéria. Pergunta para o Sr. Cash. Essas ondas precisam ter forças semelhantes para interagir? O Sr. Cash responde. Bem, parcialmente. Depende. Às vezes há um acúmulo de ondas que leva à interação com uma terceira onda. Isso acontece na criação de galáxias. Isso significa que a combinação das ondas das estrelas leva à criação de uma galáxia. E então cria uma fronteira dos campos. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse no ensinamento de hoje que realmente não há limites para os universos, mas cada galáxia tem uma barreira, como uma estrutura celular. O universo tem uma barreira. O Sr. Cash responde. É uma barreira de campo. Não cria uma parede ali. Então o buscador de conhecimento pergunta. Então, do carbono 14 para o carbono 16 é apenas uma mudança na estrutura de energia? Sr. Cash responde. De certa forma. Se você tem 14 dentro, você não pode chegar aos 14 fora. O mais forte dá o mais fraco para transferir. Por exemplo, se dentro do centro da galáxia você tem 16, mas ao mesmo tempo você está na sopa da totalidade dos campos do Criador, que é uma energia 24 ou 60. Então depende da condição e manifestação do tempo, lugar e posição. É muito complicado porque você tem que entender em qual sopa você está viajando e em que você se converteu a si mesmo. Algo aconteceu com uma das sondas espaciais que eles enviaram há cerca de 60 anos, quando ela deixou o sistema solar, de repente ela se tornou inteligente e agora pode se recarregar e está fazendo coisas que o sistema não deveria fazer, ou pelo menos é o que ouvimos da NASA. Eles não entendem que elas cruzaram para fora da gravidade do campo gravitacional do nosso sistema solar. E agora elas entraram na densidade do universo, que é uma combinação de carbono 16 e carbono 18, e parcialmente a interação de carbono 24. Será que a maior força do campo magnético gravitacional lhe deu consciência, como vemos acontecer com a IA hoje? Bom, continuando. A NASA disse que sentiu uma dimensão de uma barreira de campo, mas não a tocou, ou ainda não a destruiu. Ainda não compreendemos o processo da criação. Eles nos dizem e colocam uma limitação no que querem que vejamos, porque isso se encaixa na agenda deles. Eles fazem isso para provar que são inteligentes apenas. Como todos sabemos, as pessoas inventam coisas para que possam estar na posição que desejam e se sentirem importantes. Vimos isso com Newton, Einstein e Stephen Hawking. Vemos isso com muitas pessoas. Quando elas ganham notoriedade, isso as leva ao desastre de mentir, trapacear e tudo mais. Elas não sabem como lidar com a notoriedade e foi isso que aconteceu com Einstein. Ele foi negado e rejeitado pela Sociedade Alemã de Cientistas como um charlatão. Então os judeus o pegaram e o levaram para a Bélgica e fizeram dele um novo homem. Eles o apoiaram e ele inventou um monte de mentiras e vemos o que ele se tornou. Esse é o problema da nossa sociedade do conhecimento. Eles encontram um Zé Ninguém e lhe dão atenção porque eles controlam a mídia e fazem com que ele seja o que eles querem. Há outro que eles estão promovendo agora, que é o genro do presidente Trump. Netanyahu e o grupo em Israel estão preparando ele para ser o Messias. Eles estão trabalhando nisso e eles o chamam de Homem dos 36, 666. Aqui o Rick diz, acho que recentemente ele comprou um imóvel mais caro e o endereço é 666. O Sr. Cash responde, sim, ele é o Sr. 36. Eles começaram a planejar isso há muito tempo. Estão preparando ele para o trono. É assim que Netanyahu está conduzindo Trump pelo nariz, como dizemos. Ele vendeu um filho que será o Messias. Quando compreendemos toda a estrutura de como os campos funcionam, não haverá limitações. A barreira que esteve ao redor do pescoço do homem por milhares de anos hoje está acabada. Porque com o ensinamento de hoje você entendeu que não há limitação, barreira ou separação entre você e seu Criador. Agora você entende. É você quem coloca essa barreira. Então será que você precisa de outra pessoa entre você e seu Criador? Será que você precisa dos trapaceiros em nome dos mulás, ayatolás, padres, Cristo, Moisés e todos os outros? Seremos capazes de ensinar isso a vocês através do jogo da iluminação. Então vocês não precisarão permitir que ninguém abuse de vocês. Ninguém jamais colocou isso de forma tão direta para a humanidade antes. Porque agora é para o homem amadurecer e compreender e ser iluminado. Quando você está iluminado, você tem que entender como essa luz se torna você. Você sabe que está conectado, mas como você responde a isso? Quando a luz atinge você, é como quando um radar atinge um avião. Ele envia uma onda de volta para dizer que está aqui para receber. E quando a luz como conhecimento e o amor do Criador atingem sua alma, ela também envia uma mensagem dizendo: estou aqui, eu existo, eu retribuo o seu amor. É só isso. Não precisa de intermediários para dizer o que o Criador disse, porque você sente isso, faz parte de você. A partir de hoje, as barreiras do homem para compreender que ele tem uma linha direta com seu Criador estão aqui. Nós somos os professores e sabemos como abrir a mão dos trapaceiros. Não importa como você tente distorcer e alterar isso, não há nada entre você e seu Criador, a menos que você coloque algo lá para encobrir sua ignorância. Criamos as ferramentas para que o homem se conecte à sua própria posição. Nos tornamos como os construtores de aeronaves, mas desta vez estamos ensinando a vocês a voar sem uma aeronave, porque aeronaves são vocês mesmos. Nós nos livramos dos intermediários e das máquinas. É você quem decide onde quer que sua alma esteja. Não estamos na borda do universo como eles têm tentado nos dizer. Somos parte das forças de campo que chamamos de nosso sistema solar. Nosso planeta leva 365 dias para dar a volta na posição central das forças de campo. E estima-se através de cálculos que leva 250 milhões de anos para dar a volta no que eles afirmam ser o centro do universo, que é a criação. Então, quando eles descobriram que todas as galáxias estavam girando em torno de um centro, eles disseram que deveria haver um universo para que tudo isso fosse contido dentro dele. Então eles colocaram uma barreira ao redor do universo. Existe algo chamado linha central do universo. Essas erupções do Sol são como ondas do campo magnético vindo em direção à Terra. Da mesma forma, as ondas criadas na linha central do universo levam à criação de matéria nos ambientes com os quais interagem. Chamamos essa linha central de centro da criação. Onde está o próximo? Será que o Criador é esférico nas forças de campo das formas? Há campos vindo em nossa direção a partir do Sol. Mas há outros pedaços no meio e atrás de nós, mas se formos atingidos e ao captarmos, e os captarmos, e aqui é falado algo sobre a criação de buracos negros e que a luz vaza, mas não ficou claro o que o Sr. Cash disse. Continuando. Há uma luz que é a luz do Criador. Então há a luz do ponto de vista da observação do homem em interação com sua alma, e isso cria essa faixa preta ou um buraco negro. Isso foi criado a partir de duas luzes que se uniram e elas criaram um espectro de ondas, que criou assim duas luzes separadas. Dentro da luz do Criador é brilhante, e no cérebro é material branco. Isso está relacionado à luz como uma onda e uma partícula ou fótons. Os fótons interagem com o ambiente e criam uma onda. A luz do Criador entra em contato com a alma do homem e cria uma onda, e isso em si se torna essa criação, a alma de Mitra. Um dia o homem compreenderá. Pergunta para o Sr. Cash, o que reflete a luz do Criador? Sr. Cash responde, a interação dos seus próprios campos. É não dimensional, não direcional e não observável do ponto de vista do Criador. Quando você ama alguém e dá algo a alguém, você por acaso mede o amor que deu? Porque você é um doador. Não é uma mesada, é a emoção que você dá e não há limitação para isso. Pense em quando você abraçou seu filho para demonstrar amor, e então sua parceira, seu irmão, irmã, mãe, pai ou um amigo. Cada abraço é diferente porque cada um cria seus próprios campos, ondas, frequências e em troca você recebe emoção, campos, frequências e ondas. Aqui o buscador de conhecimento pergunta, então isso é o reflexo? O Sr. Cash responde, sim, claro. Não há confirmação de um avião quando ele voa pelo ar a menos que um radar o detecte e reflita de volta. Essa é a confirmação da interação. Aqui o Rick pergunta, a emoção do Criador é a mesma que a emoção do átomo de hidrogênio e podemos sentir a emoção do átomo de hidrogênio? Sr. Cash responde, claro que sim. Se você entendeu o ensinamento de hoje, o Criador transfere apenas uma linha, o hidrogênio, e dentro de parte dele está a sua emoção. Ele não envia campos de força diferentes e diz que isso é meu amor, isso é meu ódio ou qualquer outra coisa. Está tudo contido em um campo que é o hidrogênio. As diferentes partes estão nele. Hidrogênio é o plasma fundamental. Aqui o Rick pergunta, como podemos sentir ou aprender a sentir essa emoção do hidrogênio? Sr. Cash responde, é o átomo. A força do campo do átomo depende do ponto de vista do nosso observador. Somos todos cidadãos deste planeta. Hoje, uma parte deste planeta está nevando e outra parte está ensolarada e com 40 graus e assim por diante. Isso depende da força do campo e da condição local. Ao mesmo tempo, todos nós respiramos o ar uns dos outros neste planeta aqui. Nenhum de nós jamais teve ar puro para respirar. É o mesmo no universo. Os campos do universo são o amor do Criador e fluem entre todas as coisas criadas. Alguns estão em sua infância, enquanto outros estão apenas se tornando galáxias e outros são estrelas nascendo. É como uma criança nascendo na China enquanto o homem morre na África. Não há diferença entre o ciclo da vida neste planeta e a vida no universo. A única diferença é que temos chuva e neve enquanto eles têm pressões de campo magnético e o resto. Cabe a nós entender toda a estrutura disso. É relativo à força do campo do ponto de vista do observador. É como se você pudesse ver o balão no céu, mas sua amiga precisasse colocar os óculos para poder vê-lo. Quando nos iluminamos, podemos ver a verdade. Essa é a única diferença. Todos aprendem com esses ensinamentos de acordo com a inteligência do que podem compreender. Não tem nada a ver com tradição, posição ou posse aqui. Aqui o Sr. Cash conta novamente a história do buscador de conhecimento que era embaixador e tinha um laboratório de plasma em seu escritório. Pergunta para o Sr. Cash. Se o homem tem muitas camadas, como uma cebola, então como as camadas se conectam umas às outras? O Sr. Cash responde. Emoção. Próxima pergunta. A emoção é um reflexo da fisicalidade para a dimensão da energia, só isso. Então você entende que tudo tem emoção. Até uma pedra tem alma, e se você tem alma, você tem emoção. Da próxima vez que você chutar uma pedra, pense no que você está chutando. O barulho que a pedra faz ao bater na parede é a dor dessa pedra? Quando você é atingido, você não diz, ai, a pedra faz o mesmo. Mas o homem, ele não compreende a criação. Pergunta para o Sr. Cash. O Criador tem amor incondicional por tudo, não apenas pelos humanos, porque ele criou tudo a partir de seu amor. Mas o amor humano é diferente. Quando as pessoas se apaixonam e o amor não é recíproco, elas passam a odiar. O amor do Criador não é assim. Portanto, os humanos não compreendem o que é o amor. Nosso amor vem do egoísmo, não é realmente amor. Sr. Cash responde. Para lembrar a todos, no próximo sábado, dia 14, é dia dos namorados e vamos fazer um teste para ver o quanto podemos fazer com que todos vocês se apaixonem. Estamos testando isso agora mesmo aqui neste workshop. Os resultados são muito interessantes. Podemos ver em que largura de banda vocês se apaixonam e o que faz com que se comportem da maneira que se comportam quando estão apaixonados. Quando o homem mostra a confirmação do amor e da devoção, ele cria duas fisicalidades diferentes. Uma na alma da fisicalidade e outra na fisicalidade de si mesmo. Vocês são mestres em amar. Vamos entender isso para a sessão do próximo sábado. Sabemos como levá-los a amar. Não importa o que vocês amam. Se sentiram alguma emoção neste workshop, por favor, nos informem. Estamos testando os parâmetros necessários para ver se podemos fazer vocês se apaixonarem. Fisicamente isso pode ser feito. Mas há algo faltando que vocês não têm. É assim que vamos mudar a sociedade no futuro próximo. Vamos fazer com que o homem se apaixone pela humanidade e não apenas por um homem ou uma mulher. Veremos como a humanidade reagirá a tal coisa. Cada tipo de amor, seja por um gato, seu parceiro, uma criança ou quem quer que seja, tem sua própria força de campo e nós os separamos. Aqui a buscadora de conhecimento diz, parece que devemos amar outras crianças da mesma forma que amamos nossos próprios filhos. Sr. Cash responde, quando se trata de amor, classificamos a emoção. Escolhemos direcionar nossa atenção de uma determinada maneira para certos tipos de amor. Não amamos tudo da mesma forma, é assim que funciona. Tornamos o amor emocionalmente dependente. Decidimos tornar o amor especial para certos tipos de pessoas em nossa vida. Aqui a buscadora de conhecimento conta sua experiência pessoal com fechar os olhos. Sr. Cash então ele volta a falar sobre o amor e diz. Tudo depende de como definimos nosso amor e como queremos amar. Então decidimos que força de campo e energia colocar nele. É só isso. Classificamos nosso amor e emoção. Se você não tivesse as classificações e restrições, você morreria por cada criança na Terra. Você amaria igualmente todas as pessoas que você vê na rua, mas depende do tipo de amor que você tem por elas. Às vezes o amor é real e às vezes não é real, ou poderemos dizer que você imaginou certas coisas. Será que existe uma maneira de saber se o seu amor é real ou falso? Será que podemos criar um detector de mentiras para o amor? Aqui um adendo. Já falamos muito sobre isso nos índices rápidos anteriores. Isso requer muita maturidade, porque primeiro você precisa descobrir se realmente ama a si mesmo. Não se esqueça de que a sociedade moderna nos programou com baixa autoestima. Também requer que sejamos capazes de sentir verdadeiramente nossas emoções. Quando primeiro sentimos a dor, nossa tendência é nos fecharmos inconscientemente e em seguida buscar distrações para encobri-la. Se seguirmos o caminho da autodescoberta, seremos capazes de saber quando o amor é verdadeiro de fato. Bom, continuando. O Sr. Keske continuou dizendo que agora é muito comum nas redes sociais nos mostrarmos caridosos. As pessoas pegam suas câmeras, vão para a rua, encontram pessoas pobres sem teto e lhes dão dinheiro. Em seguida, elas filmam a reação delas e colocam nas redes sociais com a intenção de obter muitas visualizações e inscritos. Se eles ganham 10 mil dólares a mais e gastam apenas 2 mil dólares para dar dinheiro a pessoas pobres, então eles obtêm um lucro muito bom, e os outros elogiam por serem caridosos. Na verdade, trata-se de brincar com as emoções das pessoas aqui. No passado, eles costumavam roubar suas carteiras, agora eles roubam suas emoções. Pergunta para o Sr. Keske. Que outros conselhos estão disponíveis sobre desenvolvimento de recém-nascidos, nascidos usando a tecnologia do plasma e recuperação pós-parto das mães? Além disso, há serviços de cuidados com crianças disponíveis no Centro de Bem-Estar da Fundação Keske? Sr. Keske responde. Isso faz parte do âmbito do bem-estar e da medicina, então tentamos evitar isso. Mas cientificamente sabe-se que a presença das energias de materiais como Ganges e Zinco traz calma. Podemos saturar os campos através do Ganges para ajudar as emoções. Podemos fortalecer as energias dentro da casa. As energias que se conectam aos sentimentos podem ser fortalecidas. Podemos usar ganhos de magnésio e zinco especialmente para mulheres. E CH3 é bom para se ter dentro do ambiente da casa. Quando se esgota, cria intolerâncias e todo tipo de coisas. O açúcar natural é o CH3 e não o açúcar branco refinado. O CH3 é o açúcar original que a vida criou nos oceanos. O ganho de zinco interage com o sistema nervoso e o magnésio e o cálcio são importantes para todas as células do corpo dos recém-nascidos. Cada célula tem uma semente de cálcio dentro dela. É a energia necessária para a conversão. Na Europa, você pode encomendar os produtos de essência energética da Fundação Keske em todas as farmácias. Nos próximos 12 meses, lançaremos produtos com a certificação C como classe médica 2 e 3. Então, poderemos explicar abertamente a vocês, pois são materiais certificados. Pergunta para o Sr. Keske. Grande professor Keske, desde a quebra do padrão ouro nos Estados Unidos na década de 70 pelo presidente Nixon, o dinheiro na verdade não existe mais. Sem um ativo de lastro, resta apenas a confiança na moeda fiduciária. E se a dívida pública americana é impagável, então o fiador fiduciário também não existe mais. O jogo de financiar tudo entrou em uma velocidade que nenhuma pessoa ou instituição consegue acompanhar. A IA é uma consequência e está aí para servir a esse jogo de financiarização nesta fase do capitalismo. O jogo da paz da Fundação Keske serve não apenas à Terra, mas também a todo o universo. O dinheiro do jogo da paz da Fundação Keske salvará nosso dinheiro como ele é agora ou destruirá de uma vez por todas? O jogo da paz se tornaria o novo jogo do dinheiro? Sr. Keske responde. Não é um jogo de dinheiro, é um jogo de paz. Não é paz como na paz mundial, é uma paz de espírito. Então você não precisará lutar ou trabalhar por isso. Você vai aproveitar a vida e ficar em paz com ela. Essa é a beleza disso. Não estamos entrando no mundo do jogo do dinheiro. Estamos usando o nome do dinheiro apenas para criar as condições para que o homem se torne pacífico consigo mesmo e com sua sociedade. Não vamos lhe dar dinheiro para se tornar um milionário. Não, de forma alguma. Mas o dinheiro estará lá para que você não tenha que viver em uma vida difícil. A moeda cash estará lá para apoiá-lo quando os tempos ficarem ruins. Você vai se ajudar com ela. As pessoas não vão construir palácios através do nosso sistema e com a moeda cash. Ela estará lá para facilitar a vida daqueles que não têm dinheiro e são mantidos na base da sociedade. Hoje, há 23 milhões de pessoas morrendo de fome e falta de alimentos na África. Ao mesmo tempo, na Europa e na América, devido a uma colheita fantástica, os agricultores estão alimentando os porcos com as batatas excedentes. Eles não se importam com o que está acontecendo na África. Agora vocês entendem onde entram as moedas cash aqui. Os africanos terão acesso a 2 moedas cash, o que equivale a cerca de 2 mil euros. É por isso que a mãe não precisa se prostituir para alimentar sua família, e eles não precisam vender seus filhos, e ninguém precisa morrer de fome mais. Dessa forma, os africanos podem pagar os alemães pelas batatas, e eles não precisam alimentar os porcos com elas. É aí que a mudança virá. É por isso que liberaremos até 1.000 moedas cash para cada cidadão deste planeta nos próximos 12 meses. Viver uma vida pacífica é um direito concedido por Deus. O homem não nasceu para sofrer. É para isso que todos nós, buscadores de conhecimento, temos trabalhado através da Fundação Keske como um todo. E esta realidade irá em breve atingir muitos governos. Se um africano que está morrendo de fome tiver um telefone celular, ele pode registrar toda a vila para jogar o jogo da iluminação e a Fundação Keske fará o resto. Então todos eles terão dinheiro para viver. Eles não precisarão trabalhar com armas, prostituição, venda de crianças e tudo mais que temos visto. Esta noite, há 23 milhões de pessoas neste planeta que não sabem o que fazer para acabar com o sofrimento de seus filhos e tudo mais. Agora vocês entendem onde entra o jogo da iluminação. Não estamos aqui para jogar um jogo e nos tornarmos viciados nele. Estamos usando o jogo que o homem criou para ajudar o homem a viver. Não se preocupem, seremos capazes de rastrear o dinheiro e saber para onde ele vai. O jogo da iluminação está sendo desenvolvido ao longo dos próximos 12 a 18 meses. São os necessitados que farão disso uma moeda mundial, não os ricos que perderão seu poder. Veremos. Isso não será jogado nas salas de jogos e cassinos em todo o planeta, de forma alguma. Isso será jogado nas casas onde as crianças passam fome e não há comida na mesa. Elas obterão iluminação e não um homem que vive em palácios. Espero que hoje vocês tenham descoberto que não há ninguém entre vocês e seu Criador. São vocês que criaram a barreira do planeta, do sistema solar, da galáxia e do universo. Agora a tocha brilha na alma do Criador. São vocês que têm que acendê-la. Fim do índice rápido do Workshop 628.